naquela noite em que eu cheguei aqui. Carregado de tristezas e desilusões, os seus braços me acolheram com carinho. Suas mãos me afagaram com grande emoção. Vi nos seus olhos o fim da minha solidão. Você entrou em minha vida como nascer de uma rosa. Deslizei em suas curvas, mulher linda e carinhosa. Você entrou em minha vida como nascer de uma rosa. Deslizei em suas curvas, mulher linda e carinhosa. Ficaram com a dor. O seu corpo uniu ao meu. Foi tão lindo nosso amor. Você me deu a quietude que minha alma desejou. Transformou meu inferno em calma, pôs um fim na minha dor. Qual homem que consegue esquecer da mulher que lhe provoca desejos e que todas as manhãs lhe acorda com sorrisos, abraços e beijos? Qual homem que consegue esquecer da mulher que lhe provoca desejos e que todas as manhãs e acorda com sorrisos, abraços e beijos? Qual homem que consegue esquecer da mulher que lhe provoca desejos e que todas as manhãs lhe acorda com sorrisos, abraços e beijos? Qual homem que consegue esquecer